Alô, aqui Ricardo Vilas e estou trazendo o disco do dia. A cada dia, o álbum que vale a pena conferir. Olá, amigas e amigos que nos escutam. O disco do dia de hoje traz o arranjador, compositor e instrumentista Mário Adnet, com seu álbum Mais Jobim Jazz. Boto, de Tom Jobim e Jararaca, é a primeira faixa que apresentamos desse disco. Mais uma vez com uma formação de orquestra de jazz, metais, sopros, base rítmica, Mário Adnet revisita o repertório de Tom Jobim. Com arranjos e direção do próprio Mário, o disco inclui a música Barbinha Branca, de Tom Jobim e Luiz Bonfá. O álbum traz músicos que transitam com intimidade entre o popular e o erudito, com o bom gosto e a sofisticação que exigem as melodias e as harmonias do nosso maestro maior, Tom Jobim. Ouça em Samba de Maria Luísa, de Tom Jobim. Samba do Avião, um estándar da música brasileira e mundial, na versão orquestral de Mário Adnet. O disco do dia de hoje traz Mário Adnet com seu álbum Mais Jobim Jazz, um lançamento da Biscoito Fino. Pode ser encontrado nas melhores lojas de disco. Mais informações no site do artista www.marioadnettudojunto.com. Nosso programa é produzido e apresentado por Ricardo Vilas e sonorizado por André Rebelo. Um bom fim de semana e até segunda-feira com mais um Disco do Dia.